Merci pour ces quelques excellentes plaques mixées par Nico que vous retrouvez ce soir donc au supermarket. C'est à Lille, rue de Wasem. Bonne soirée sur Galaxy. Dans quelques instants, on retrouvera Digistorm. Excellent week-end, je vous retrouve mardi après-midi, excellent week-end de Pentecôte, 19h passé de 8 minutes, vous retrouvez tout de suite comme chaque vendredi soir Digistorm jusqu'à 21h. We've got the music, you've got the style. This is Galaxy. Tânia, que há em ti serve vento ao teu passo, no compasso que há em ti, do prazer, da reação que há em ti. E se as luzes adormecem, é porque a variância chegou mesmo ao fim. Numa dormente insônia, preparas a tua glória, yeah.